Este é o episódio número 133 do Até Tenho Amigos Que São. O convidado é o Hugo van der Ding, que foi convidado do episódio 17 quando ainda não usava esse nome. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas e partilharem com aqueles de quem mais gostam, nem de se tornarem patronos no Patreon. E é isto. São microfones de mulher, é o que estavas a dizer? Sim, são microfones de mulher. Não, porque pensei que só apertavam-me deste lado da camisa e o mundo, as camisas de homem apertam agora as de mulher. Tal como os livros de homem são azuis e os livros de mulher são cor-de-rosa. É verdade. É. Eu não fazia ideia de que as camisas de homens e de mulher apertam ao contrário. Sério? Sim. Ou seja, é deste lado que tem os botões e deste lado tem as caixas. Como é que sabes isso? Trabalhaste na indústria têxtil? Não, mas tentei vestir camisas de mulher e reparei que... Ah, ok. Estavam ao contrário. Houve uma vez que me deitei com uma mulher e quando me vim embora tentei rolar uma camisa e percebi que era uma camisa de mulher. Estás a gozar ou não estás a gozar? Estou a gozar. Porquê? Não, estou a gozar, não. Houve, efetivamente, uma vez que me deitei com uma mulher. Sério? Sim. Foi divertido? Foi. Talvez mais para ela. Não, estou a brincar. Estive uma namorada para a verdade. Durante quanto tempo? 5 anos, acho que foi. Sério? Desculpa entrar por um campo pessoal e fazer perguntas sobre isso. Tiveste? Sim. Foi divertido? Foi. Foi muito divertido. Estava muito bom. Mas depois deixei... fiz um voto e hoje em dia sou... celibatário, ou seja, nunca mais deitei com ninguém desde essa altura. Eu era muito novo, tinha 15 anos, acho eu. E desde então nunca tinhas mais. 15 anos quando andaste 5 anos com uma pessoa? Quando comecei. Foi dos 15 aos 15? Foi dos 15 aos 15, mais ou menos. E depois nunca mais deitei com ninguém. E hoje em dia nem sei bem como é que me posiciono nessa questão. De deitar. Mas há um nome, com certeza, para isso, não é? O quê? Para as pessoas que não se deitam com... Há pessoas que são celibatárias, há pessoas que são assexuais. Assexuais, talvez. Não, mas são pessoas que não têm sexo. Não, não têm vontade. Não têm vontade. E há vários... Eu tenho imensa vontade de ver. E há vários graus nesse há um espectro gigante. Tenho de pessoas, pouca vontade. Há pessoas que são românticas, há pessoas que são assexuais e são, sentem vontade do romance, do que seja e tal. Eu sou arromântico também. Sim. Pronto. Não, mas eu só te perguntei isso aí porque, sei lá, é uma coisa que as pessoas todas sabem, que as camisas de homens são de um lado e as camisas de mulher são do outro. Eu acho que a gente sabe mais ou menos. Menos eu. Não sabia. Era só isso, era por isso que eu estava a perguntar. Sim, sim, sim. Era sim. Para ver se era só eu que não sabia. Sim, tradicionalmente, ou seja, tem os botões do lado em que geralmente as camisas de homens têm as casas e têm as casas no sítio onde os... Hoje em dia não sei, porque há tanta pouca vergonha, roupa unissexo. É, não é? E agora... Lojas com... secções de mínimos, de menina, tudo no mesmo sítio. Está bonito, tá? E agora... Se calhar as camisas hoje em dia têm todos os botões e as casas no mesmo sítio. E agora existem pessoas não binárias, não sei o que é, que é uma coisa que nunca existiu, só agora é que existe, não é? Sim, sim. Inventaram agora. Inventaram agora, elas apareceram. Há coisa de 2 ou 3 anos inventaram as pessoas não binárias. Só para irritar as pessoas que são... binárias. Foi só para isso? Sim. Eu também tenho amigos que são binários. Não, mas isso foi inventado só para irritar pessoas. Porque o mundo sempre foi completamente binário. O mundo sempre foi completamente binário. As pessoas não existiam. Como os homossexuais também só existem para aí há 20 anos. Sim. Os homossexuais, certo? Sim. Talvez um bocadinho mais. Anos 60. Anos 60 já havia. Tipo 1 ou 2. Havia, não era. Stonewall foi nos fins dos anos 60, não é? Stonewall é final dos anos 60, sim. E, portanto, aí inventaram... final dos anos 70, que é ao início dos anos 70. Essa fronteira. Ainda não saiu o documentário sobre o Marcia P. Johnson. Pois não, mas aí inventaram... Portanto, aí dá para ver. Mas vai dar para ver, toda a gente está a ver nessa altura. E nessa altura em Stonewall criou-se, inventaram os homens que se sentiam de mulheres, ou homens até que se sentiam... mulheres, em termos de identidade. Ah, espera, então as pessoas... O casamento homossexual, por exemplo, criou, como se sabe, grande parte da homossexualidade. Sim, foi. O casamento homossexual existe há o quê? Desde 2010. Por acaso fui ver outro dia, fui ver que no dia das eleições fui ver quando é que era. Fui ver até tive com a Isabel Moreira e vi, olhei para o braço dela e vi que tinha sido em 2010. Não, portanto, então foi aí que se começou a importar a homossexualidade para Portugal. Antigamente não existia. Nos países católicos do Sul, a homossexualidade, por maioria de razão, não existe. E portanto, estas. Acho que tem a ver com a globalização. Nós consumimos hoje em dia, lembro-me quando era criança, nós vimos praticamente só séries de desenhos animados da Checoslováquia. E como se sabe, no leste europeu não existe a homossexualidade. Sim. E quando começámos a entrar neste mundo mais global e a ver mais desenhos animados americanos ou mesmo japoneses, importante, trouxemos com isso a homossexualidade. E as crianças são estimuladas à homossexualidade nos próprios desenhos. Se lembras das coisas? É propaganda, não é? É propaganda homossexual. E depois tornam-se, não é? Depois tornam-se homossexuais. O mundo é muito pior por causa disso. E depois também há aquelas pessoas que são homossexuais porque é moda ser homossexual. Apesar de eventualmente lhes poder doer um bocadinho, preferem esse sacrifício. A moda é um sacrifício sempre. Sim, claro. Como andar com saltos de 27 centímetros ou claro. Não é mais ou menos a mesma coisa, se é igualzinho, assim. E dá exatamente o mesmo status social agora. Vai estar na moda. Por isso é que eu acho que os heterossexuais deviam ter a sua própria parada. Claro, a parada é preciso esse tipo de coisas. A parada heterossexual, temos que acabar também. Já indo para outros temas sociais, falar desse tema tão importante que é o reverse racism, que é uma chaga social. Sim. Os brancos sofrem horrores. Nunca se fala sobre isso. Nunca se fala sobre essas coisas. Os ricos sofrem imenso, os brancos sofrem imenso, os homens heterossexuais sofrem imenso. E tudo por causa de um bando de mulheres, gays, pessoas com a cor não branca, que lixam mais ou menos a esquerda todas as pessoas, está tudo a correr também. Até chegar a essas pessoas. A invenção da mulher, penso que foi o primeiro. Sim. E depois o nascimento da Fernanda Câncio. Logo assim. E Isabel Moreira, também é muito má para essas coisas. Sim, a tua amiga Rita Ferreira Rodrigues foi uma chaga social. Rita Ferreira Rodrigues. É inacreditável. Eu não percebo como é que ela ousa falar. Elas ousam falar. Eles abrem a boca. Rita Ferreira Rodrigues, por exemplo, eu vou dizer, ela não cozinha especialmente bem, mas. Também por falta de vontade, porque se a Rita Ferro Rodrigues, em vez de estar a fazer um site feminista, estivesse na cozinha, como penso que será, obviamente, o lugar das mulheres, dava mais gosto de jantar à casa dela e perceber, afinal, a Rita Ferro Rodrigues é uma mulher à séria. Em vez de perder tempo com estas questões como a igualdade de género e isso me achou que eu acho. Não é? É verdade, não é? Eu acho, sim. Não, mas ficámos sem assunto. Não ficámos sem assunto, este assunto é indiscutável, como estas mulheres. E agora querem estender isso às crianças, que é uma coisa que é importante nós falarmos disso. Começou-se com. Eu acho que é uma. Eu não acompanhei muito porque nasci só em 1996. Mas houve uma altura que de repente as crianças deixou de poder bater às crianças conforme diretrizes educacionais. Nós ouvimos a história dos nossos avós que basicamente foram criados à base de pancada e aliás nota-se, eu acho que a evolução da altura das pessoas em Portugal, por exemplo, que é o caso que eu conheço pior, os avós das pessoas geralmente são muito mais baixos do que os netos. Eu acho que isso tem a ver com a pancada, porque se uma criança levar bastante pancada em criança acaba por ter um desenvolvimento físico mais limitado, o que não é mau. Eu, por exemplo, eu sou alto, não sou tão alto como tu, mas sou alto, e não sei se te acontece, nós passamos a vida a bater em sinais de trânsito, acontece. Eu não posso, eu tenho que ter atenção a isso por causa do cabelo. Mas eu estou sempre a levar com... Não, mas eu tenho especial atenção por causa do cabelo. Para não ficares com o cabelo. Para não ficar despenteado, obviamente. Eu bato em sinais de stop, bato em sinais de... Isso é ofensa para ti. Ah, sim, eu não tenho, escolhi não ter cabelo. Eu rapei a cabeça, para estar mais de acordo com as minhas escolhas políticas. Que são? São no fundo do mundo onde cada pessoa vive no país em que pertence e onde faz sentido viver, de acordo sobretudo com a sua cultura. Isso foi depois de voltar da Holanda. Na Holanda temos um problema enorme de integração dos holandeses na comunidade muçulmana que vivem vive em Amsterdão, os holandeses têm muita dificuldade em se integrarem. Há sítios onde... Há sítios onde... Nem sequer é holandês, nem sequer é holandês, sim. Estão a trabalhar, geralmente, a maior parte do dia, e, portanto, é difícil ver holandeses. É muito... Os outros vivem do rendimento social. Sim, não, na Holanda, toda a gente que não é holandesa vive do rendimento social. É mais ou menos como Portugal, com os ciganos, por exemplo, onde todos os ciganos, como se sabe, vivem do rendimento social de inserção. Que foi, aliás, inventado, penso eu, para resolver o problema dos ciganos. Sim, claro. Para deixarmos de ser assaltados pelos ciganos, basicamente pensámos, vamos ser assaltados, assim, em larga escala, e tirou-se, e fez-se um estúdio, deve ser mais barato. E são todos um bando de calões. Depois há as pessoas das colónias também, que vivem cá. Também são rendimento social. Também vivem muitas em rendimento social. É, não é? Sim. De acordo com todos os estudos que nos apresentam os políticos, há um site muito bom chamado youwantbelievethis.com, que é um site seríssimo de uma universidade americana. Eu não conheço esse site. Em Portugal acho que se chama Coisas do Caraças, .pt, okay. Onde se podem encontrar estudos sérios sobre isso e perceber que Portugal está tomado, está entregue aos bichos. Mas, agora estava a dizer isso já. Eu lembro-me de ver o... Sinto curioso. O Henrique Raposo, essa grande referência do Expresso, como sabe, a citar um estudo qualquer. Uma daquelas coisas de... ele a falar da sua... Sei lá, qualquer coisa que os negros isto ou aquilo, a citar o reputado instituto, que é um think tank dos irmãos Koch. Tipo, como se, ele cita aquilo como se fosse tipo uma reputada universidade, do instituto não sei o quê. É um think tank financiado pelos irmãos Koch, não sei onde. Ninguém dá crédito nenhum àquela que queria. Ele cita aquilo como se fosse uma universidade. É muito divertido. Agora, é como deve ser, não é? Como deve ser, sim. Sabe. Continua, desculpa, agora quebrei não, a ilusão. Não, esqueci-me um bocadinho de estar a dizer. E tem qualquer coisa sobre esse site? Sobre esses sites que têm... Eu acho curioso o racismo em Portugal, não, que não existe. Não existe racismo. Também não existe sexismo, não sei se sabes. Não, comprovado que aquela coisa do cor-de-rosa e do azul, que ele não era de todo sexista, portanto não há sexismo em Portugal. Sexista. Eu dizer que uma rapariga deve ser educada para as tarefas domésticas do seu universo e para ser princesa, ser uma princesa, não é sexismo. O sexismo é uma coisa que foi inventada também pelas mulheres. É uma maldade, sim, porque não é uma maldade. Porque vai ter uma vida mulheres, há uns anos também. Sim, só para refilarem com mais qualquer coisa. Sim. Deve ter a ver um bocadinho também com aqueles historiadores que inventaram o Holocausto no final dos anos 40. E é tudo mais ou menos a mesma gente que inventa essas coisas. É ciclicamente, vai inventando mais uma coisa e outra. E tipo, já nem dá para ver o que é que. Claro. Tipo, agora já não se pode. Agora já não se pode desfigurar uma pessoa só porque ela tem uma. Eu vou escrever um livro chamado Agora Já Não Se Pode Dizer Nada. Tem o prefácio. Não, agora já não se pode dizer nada, é verdade. Agora já não se pode dizer nada. Nada. Nada. Eu hoje... nada, porque depois vêm os não sei quantos e os não sei o que mais. Mas é verdade, o outro dia tu vais na rua, viras para uma pessoa e dizes: oh, meu filho da puta! E vêm logo dois gajos para te dar uma tareia. Hoje em dia não se pode é dizer. É o policiamento correto. É o politicamente correto a ser. O policiamento. Policiamento correto a oprimir. Tu... Já não se pode dizer nada, já não se pode fazer nada, já não podes andar na rua e desfigurar uma pessoa só porque ela tem um tom de pele um bocadinho mais escuro do que o teu. Mesmo. E é tipo, pá, sei lá. Não se pode, assim, não tem. E por isso, olha, acho mal. E depois reclamam, depois há aquelas pessoas que reclamam, tipo, na política e no... Eu vejo pouca televisão porque faço todo o meu dia a fazer hate speech no Facebook, nas caixas, e nas caixas dos comentários dos jornais. Por isso, só dando pouco tempo para sair de casa e ver... Vários perfis diferentes. Tenho vários perfis diferentes, tenho que ver. Qual é o teu favorito? Como é que se chama? Chama-se Gervásio. Carvalho, Gervásio de Carvalho, que é o nome de um poeta do final do século XIX, penso eu, que tem um bocadinho de esquecimento, mas que eu posso, agora posso ver no telefone também, antes de acabarmos, e dizer, tem um livro, ele só publicou um livro, porque entanto foi assassinado pela mãe, mas tem um livro bastante curioso, e eu fiz um bocadinho uma poesia mesmo boa, tipo, a nível de um António Aleixo, por exemplo, e eu uso em homenagem a esse nome. Um bocadinho para evitar esta conversa sei lá, para fazer coisas como defender o professor Gentil Martins, que foi tratado como uma vergonha, que foi tratado, ou Maria José Vilaça, psicóloga, que veio dizer que realmente ter um filho, agora não dá para dizer do homossexual. Um filho do homossexual. Do homossexual. É uma coisa que ter um filho drogado, do homossexo. Tem a menos piada, tem a menos graça, não é? É terrível, não é? E eu conheço pessoas, e na altura falei um bocadinho disto, que é... São os dois. Tenho mães que acumulam, tenho filhos que são não só homossexuais, como também são drogados, que é uma coisa que acontece muito. Eu quando saio à noite, de facto, me ver homossexuais drogados, aliás, não vejo mesmo outra coisa nos estabelecimentos de inversão noturna. As coisas, as coisas estão ligadas, claro. Estão muito ligadas, sim. Muito ligadas. É tipo uma droga chameira, a homossexualidade, sim. O homossexo. Havia um estudo qualquer em relação ao consumo, aos estados onde era permitido, nos Estados Unidos, onde era permitido fumar a erva, onde a maconha era legalizada, e o casamento homossexual também. E eles, havia uma piada qualquer que agora não me lembro, mas que relacionava as duas coisas. É preciso estar. São para casar com os animais, as drogas. Sim, é verdade, estamos a esquecer do Quintino Aires, que não precisa sequer de um estudo de uma universidade, porque ele é ele próprio um... Sim, sim, um grande Quintino Aires. E tu pessoas, monumento... E tu pessoas, não sei se sabes, mas nunca se viveram tempos em que havia tantas ameaças à liberdade de expressão, são tudo pessoas que já não podem falar. Claro, então, o ex-bastionário da Ordem dos Médicos vem dizer que a homossexualidade é uma doença e cai-lhe tudo em cima. É terrível. E ele já não pode falar. Então, mas é o que falta. Ele já não tem voz. E ninguém deu a notícia do que ele dizia. Nada. É lá nenhum. Nada, já não há, aliás, não há espaço. Estava-se a falar de uma entrevista que nunca chegou a ser publicada por uma questão de censura. É terrível, é toda a gente censurada. Onde chegámos? Eu no outro dia vi na televisão e depois li no jornal que já nunca se tiveram tempos tão bons para a liberdade de expressão. Também acho. E as pessoas. Silêncio todos os dias no Facebook. Nós vivemos no pior dos tempos em termos de liberdade de expressão e de liberdade em geral. Sim, e é verdade, basta abrir um livro de história. Para se perceber que nunca se viveu com esta falta de liberdade e esta falta de liberdade de expressão e de outro tipo de liberdade. Já não se pode fazer nada. Sim, vota-se hoje em dia. Já não dá para, tipo, nem podes mexer. Mesmo, dá saudades da Idade Média mesmo, desse período histórico onde as pessoas... Já vivíamos, vivia-se muito melhor em geral. Claro. Cada pessoa tinha a sua casa, tinha o seu carro, as casas eram mais confortáveis, não havia prédios, via tudo assim umas coisas mais bucólicas. Adeptos do homossexo? Não havia homossexualidade, sabe-se que não. E mesmo em termos de liberdade religiosa, a Idade Média ficou, para mim, assim mais até à liberdade religiosa do que propriamente... Sim, sim. E não havia muçulmanos, não é? Não havia muçulmanos. E quando havia, era divertido. Era tipo jogo de computador e fazia-se uns passeios a Jerusalém, não sei o quê, para acabar com isso. Mas hoje em dia, não. Não vejo... Já ninguém pode falar. Não, eu vejo o futuro de uma maneira muito negra. Por exemplo, já nem se pode dizer, vejo o futuro de uma maneira muito negra, porque tive que olhar em volta, tive que olhar à volta, tive que olhar para os dois lados. Cima, não é? Tipo, vejo o futuro de uma maneira muito negra. Isto é o que eu acho. Isto é o que eu acho. Já há um bocado antes de começarmos a gravar isto, não é? Esta conversa ultra séria e ultra sincera de quartos, estavas a falar que ias ser o primeiro comediante do quê? Mas isto é fake, não é? Sim. Ou seja, eu tenho um agente. Quem me gera a minha carreira é curioso, é o Rui, que é meu agente e também meu. Não sei se posso dizer isto. Meu dealer de crack. Pá. Que aliás se percebe, quem acompanha a minha carreira, entre aspas. É uma pessoa que não existe, percebe? Eu vejo, mas de vez em quando vejo. Rui parece um nome inventado, como o nome que eu dei da última vez que vieste. Foi João, não foi? João. Eu sei que João era um nome extremamente neutro. Neutro, sim. Não dá para dizer nada sobre João. Não é gender neutral. Por acaso é também, mas por acaso é. Pode ser, é Maria João. É verdade. A João, como a Zé, dos 5. Sim. Ela chama-se Zé e é uma tomboy, ou seja, não tem nada a ver com sexualidade. Sim, sim. Em nenhum dos livros eu vi ela enfiar. Eu não li todos os 5, acho que falta um ou dois. Se calhar são nesse onde ela enfiou dois dedos dentro da Ana, mas penso que se foi esses que eu pedi, olha, tenho pena. Mas, e o meu... Estava à procura de um nicho de mercado no stand-up. Eu não gosto de fazer stand-up, odeio. Mas tenho muito interesse em fazer. Porque tenho muito interesse em fazer coisas que odeio. Não, isto não é uma piada. Fazer, sou fazendo até esta tarde. Mas adoro fazer coisas que odeio. Mas... E ele aconselhou-me a arranjar um nicho de mercado, ou seja, já há pessoas que fazem piadas racistas, já há stand-uppers, é assim que se diz stand-uppers, é isso aí. Cómics de stand-up, é como eu digo, quando estou a falar português. Já existem sexistas, já existem racistas, já existem todo o espectro, não estou a dizer que são todos, mas já existem estes. E eu pensei, o que não existe é, e um bocadinho voltando à conversa que tínhamos no início, o primeiro cómic de stand-up maricas em Portugal. E eu estou disposto a fazer esse papel. No palco, pelo menos. Porque. Pelo menos no palco. Vamos começar pelo palco, depois devagarinho, logo vamos ver como é que a coisa evolui. E. Achava giro. Portugal tem muito esta coisa do primeiro. Maior. E se calhar também pode correr bem nessa área. Bom, mas eu acabei de fazer uma pistola com os dedos para ti, só para as pessoas ouvirem. Mas eu gostava e, portanto, se tiverem em terras mais pequenas, ou em terras mais pequenas, não sei, mas eu sou ótimo a ver o parque meia era, não. Mas fazer espetáculos no verão, naquela coisa, fazer um espetáculo de stand-up e anunciado mesmo como o primeiro... Tu chegaste a trabalhar com a Marina Mota? Alguma coisa, não chegaste a conhecer e cruzar? Conhecia, sim. Conheceste? Andei com ela, sim. Tinha essa ideia. Lembrei-me agora do Parque Mero, Marino Mota. Sim, foi uma experiência. Estamos em Alcântara. Muito divertida, é uma figura. Marino Mota é de Alcântara, não é? Originalmente, sim. Hoje em dia não vivo em Alcântara. Sim. Mas já é uma figura. Mas. É uma figura da zona. É uma figura de Alcântara, sim. E acho que ele é madrinha da marcha todos os anos. Sim. Ou padrinho, não sei. Hoje em dia essas coisas. Não, ninguém sabe o que é, não é? Hoje, não é? Agora anda tudo ao contrário, não é? Tudo ao contrário. E queria explorar esse nicho. Não sei bem o que é que é de fazer depois com isto. Ou seja, não sei o que é que se faz. Primeiro stand-up. Nós também temos o primeiro português presidente ou secretário-geral da ONU, o primeiro português presidente da Comissão Europeia. Temos sempre este primeiro. Não, acho que não é o primeiro português maricas a fazer stand-up. Quer dizer, é isso que eu quero dizer. Mesmo não sendo maricas, eventualmente. Ah, não te sentes primeiro? Não tenho que falar, não sentes que é o primeiro. Não tenho que falar da minha vida privada. Isso pode-se usar como é que se... Mónica, uma coisa assim. Ou como um gancho, não é? Como um gancho. Para chamar de pessoas, um chamariz de pessoas, etc. Mas pronto, porque muita da comédia em Portugal é feita contra esse tipo de pessoas. Sim. Eu estou a abster-me de usar a expressão maricas. Agora usei entre aspas. Sim, é usado como um comic relief. E como o racismo, ou as mulheres, ou certas características. E há mesmo muitos cómics em Portugal, há bocado vamos a falar usar da Fernanda Câncer, da Isabel Moreira e da Beca Diggs, que parece que fizeram, pelo menos da sua presença online, uma forma de combater essas pessoas. Uhum. E sempre... E sempre que falam é cá em cima. Sim, um bocadinho estranho. Eu passo muito tempo no Facebook, não é? Sim. E às vezes há frases ou citações das pessoas. Por exemplo, outro dia, isto é um exemplo. A Rita Ferro Rodrigues deu uma entrevista onde dizia, e foi o que foi chamado para Angona, ou seja, para essa frase em destaque, que era: é preciso haver mulheres feministas a fazer humor. Sim, sim. Que é uma coisa que, em princípio, eu li e pensei: isto é não só é uma evidência, como se calhar até uma platitude, ou seja, não há aqui nada que se possa dizer. E eu, na verdade, havia, e fartei-me de ler, pessoas que acharem que aquela frase era um escândalo, era ridículo. Disparado, ridículo. Muitas mulheres a dizerem isso. Não percebi exatamente porquê, porque a argumentação depois não entendi. Para já, acho que é ler um bocadinho aí, como isso eu acho que é um bocadinho aproveitamento fácil para dizer mal de uma pessoa, que é aquilo que não estava a dizer. Acho que deviam matar todos os homens que fazem comédia em Portugal. Poderia estar a pensar, porque eu não estou dentro da cabeça, mas não estava pelo menos a dizer, portanto é bom. reajamos e respondamos àquilo que as pessoas estão a dizer e não àquilo que nós achamos que elas estão a dizer. Para mim é particularmente estranho, porque um monte de questões sociais das quais eu quero saber, foi-me chamada a atenção para isso através de cómicos ou cómicos americanos. Sei lá. Eu lembro-me do W. Kamau Bell, que agora tem um programa na CNN, e antes tinha um talk show que era o Totally Biased. E ele fez um segmento sobre pessoas trans. Tipo, a explicar coisas. Eu nunca tinha pensado naquilo, tipo, daquela maneira, pelo menos. Pensando, não, são pessoas. E ele estava a fazer piadas sobre isso, sem atacar esse tipo de pessoas. Porque a comédia é muito, muito culpada de atacar esse tipo de pessoas. E muitas coisas sobre o feminismo, o que seja, de pessoas da comédia que se assumem como tal. E portanto é mesmo particularmente estranho para mim ver pessoas a combater isso de uma maneira tão militante sobre o momento da comédia. E é tipo, não, mulheres não podem falar, gajas, não sei o que, não sei o mais. Eu acho que há uma tentativa, ou querem acreditar que, estão, que isso é um serviço, ou seja, que estamos a fazer humor com isto para falar disto. Se calhar é verdade, isso, as pessoas riem-se, mas eu quando ouço as piadas, por exemplo, as mulheres agora podem guiar na Arábia Saudita, e agora é que vão começar a partir os carros todos, ou uma coisa qualquer. E estamos só a rir do estereótipo, não estamos a rir-nos do sexismo, não estamos a rir-nos do sexismo, estamos só a fazer sexismo. É uma piada que neste caso até é má, não é? Fui eu que fiz, mas é. Posso dizer. A mim interessa-me mais. Vais ver mais? Interessa-te mais julgar a quantidade de cerveja que eu bebo enquanto estou a gravar isto. Tiago, ok. Sim. Também quero. Pronto, vá. Bom, a mim interessa-me mais fazer humor, porque acho que o humor é importante e estes temas podem ser abordados através do humor, isso é um papel fundamental do humor, através do ponto de vista do preconceito. Sim. E expor o preconceito, expor o ridículo do preconceito. Na premissa de que o que eu acho engraçado é brincar com quem está numa posição de poder, brincar com quem está numa posição mais favorável ou privilegiada, e não brincar com quem não é, com quem está numa posição desfavorável, ou com a vítima, digamos assim. A mim particularmente não me interessa, não acho que é isso. Não gosto de ver. Aqui há umas semanas... Ainda que haja piadas, podem ser boas, independentemente disso. Há coisas que podem ter graça, mas são... Aqui há umas semanas o Mel Brooks, que vou sublinhar aqui, o Mel Brooks é dos meus heróis. Tipo, could be worse, it could be raining. Yeah. Desde miúdo que eu adoro o Mel Brooks e continuo a adorar. E penso claramente, tipo, uma vez por mês, como é que será o mundo quando ele morrer, porque ele tem 90 e alguns anos. Acho que ele é mais novo que o Carl Reiner, e o Carl Reiner tem 95, ele há de ter tipo 92, 93, 91, não sei bem. Pronto, não obstante isso, aqui há umas semanas ele foi à rádio, foi à BBC. Foi à BBC e disse que o Blazing Saddles nunca seria feito hoje por causa do policiamento correto. Okay. Isso, eu também tenho uma posição sobre isso. O Blazing Saddles é dos meus filmes favoritos de sempre. Se eu fizesse tipo um top 10, top 20, estava lá o Blazing Saddles, adoro aquele filme desde mil. Pronto. Agora, ele achar que ele não seria feito hoje, eu percebo. Ele tem piadas sobre a Hedy Lamarr, provavelmente ninguém sabe quem é hoje. Tem piadas sobre isto e aquilo que se calhar não passariam hoje. Tem um ritmo de comédia que não seria feito num estúdio hoje. Isso é um facto. Consumado. Agora, se é o policiamento correto, eu recuso-me a dizer politicamente correto. Eu digo policiamento correto porque eu não levo a expressão a sério, porque aquilo não quer dizer nada. A expressão não quer dizer nada. E que é usada como um bicho-papão para dizer já não se pode fazer isto, já não se pode fazer aquilo. Policiamento correto. Portanto, eu tenho uma. Em relação a essa espécie de censura, se. Agora viveu-se cá há pouco tempo com uma música de um rapper, acho eu, ou com a música do Chico. A parte da música do Chico Buarque eu não cheguei a acompanhar. Foi alguém que acusou uma canção do Chico Buarque de ser machista. A ideia que eu tenho. E alguém começou e as pessoas começaram a dizer: machista, ele é impossível. Como se isso fosse uma coisa que. Ele até tentou, foi, mas as mulheres. Não, mas pronto, não é isso. Mas é como se fosse uma coisa cristalizada. Claro, isso interessa-me um pouco. Não, mas é tipo. É tipo, eu ou quem quer que seja não pode ser machista porque uma vez disse uma coisa que era boa para a mulher. Não. Somos todos machistas, somos todos fascistas, acho... somos todos homofóbicos. Sim, isso somos todos capazes disso. E alguém pode falar. Dizer sim. Pronto, só dizer isto. Continua. Você tem uma opinião muito clara sobre isso. Que eventualmente posso mudar se pensar da outra maneira, que é esse policiamento não deve existir. Deve existir primeiro da parte. Imagino o Chico Buarque, vamos supor. Pode existir um policiamento próprio, ou seja, vou dizer, não vou fazer uma música. Eu não, nem sequer ouvi a música, não sei mesmo a história, portanto, estou mesmo lá em abstrato. Não vou fazer esta música porque. Nos dias de hoje pode ser uma coisa que não é simpática para as mulheres, mas é uma decisão pessoal. O segundo policiamento pode acontecer da parte das gravadoras, como dizem no Brasil, pode ser uma gravadora que diga, de acordo com os nossos parâmetros, achamos que esta música não se enquadra na nossa linha, mas isso também é uma escolha pessoal, portanto pode e deve haver gravadoras que dizem nós queremos publicar. E depois pode haver, sendo agora estamos a falar de música, nas rádios que dizem isto não se enquadra, eu não acho que a censura não deve existir para além destas coisas. O Estado não deve dizer estas músicas não se podem. O Estado não disse nada. Desde que, tudo que aconteceu não se passe um limite que é a incitação ao ódio, tudo o que está previsto já na lei. Mas tudo o que aconteceu aqui foi alguém disse esta música é machista e discutiu-se sobre isso. O que é ótimo. Mas não foi tipo ninguém censurou nada, ninguém deixou de publicar aquilo, ninguém nada. É só alguém diz e que pode ser verdade, pode não ser verdade. Sim, o contraponto quando se diz. E é verdade, e isto é tudo muito subjetivo, em quase tudo. Sim. Mas é quase quando se discutir as coisas e acusar as coisas de serem isto ou daquilo, porque vistas sob este prisma são isto ou aquilo. Muitas perspectivas no mundo e há cada vez mais perspectivas novas. Isso é bom. Sim, há uma ideia muito errada do que é a liberdade de expressão. E isso percebe-se muito no Facebook. E é pena. E eu vejo imensas pessoas, por exemplo, agora quando houve eleições, há pouco tempo, há dois dias, há três dias, há quatro, depende da altura que estejam a ouvir. Se estiverem a ouvir daqui a 10 anos, ouvi eleições. Vão estar a ouvir amanhã, ou seja, foi no domingo. Sim, foi no domingo, 1 de outubro de 2017. Vi imensa gente, ou quase toda, muita gente fazer posts sobre a importância de votar, alguns com até insultos relativamente graves sobre a cidadania e até um bocadinho mais de longe das pessoas que não votam, mas estas mesmas pessoas que fazem um post a dizer é falta de civismo não, é falta de civismo não votar, são as mesmas que se calhar não entendem o conceito de liberdade de expressão, por exemplo, que é um conceito fundamental da democracia e, portanto, essas pessoas também, se calhar elas é que não deviam votar e as pessoas que se abstiveram deviam ter ido votar. É assim, o professor Gentil Martins, usando um caso mais abstrato, o Papa diz uma coisa qualquer, no exercício de liberdade de expressão, que até é uma liberdade de expressão que tem uns parâmetros maiores, uma vez que é um líder religioso, mas na sua liberdade de expressão, o Papa diz uma coisa com a qual eu não concordo, imagino, só tu não concordas, e nós escrevemos, e hoje a nível as redes sociais são um bocadinho o espelho da vida, né? E nós dizemos, o que o Papa disse é uma anormalidade. E as pessoas reagem a isto, dizendo, isso é um ataque à liberdade de expressão do Papa. Não, um ataque à liberdade de expressão do Papa foi o que fez o nome dele, o gajo que deu um tiro no Papa João Paulo II. Isso é que é um atentado à liberdade de expressão. E há outras liberdades, nomeadamente, porque foi um tiro nos intestinos, que eu ia matando. Eu vou lembrar de um. As pessoas costumam atirar sobre figuras importantes, costumam ter três nomes, esse também tinha três nomes. Eu acho que ele tinha assim. Ele agora é monge, devo dizer. Ele converteu-se num momento muito. Há uma imagem icónica do século XX. Que ele o perdoou, que é o Papa a dar-lhe um beijo segurar-lhe a cabeça e dar-lhe um beijo na testa. Que é uma imagem. Onde a história não faço ideia do nome dele. Eu vou lembrar. Mas, tendencialmente, as pessoas que disparam sobre outras têm três nomes. Três nomes, sim. Lee Harvey Oswald, o ator, o do... James L. Ray, né? James L. Ray é o do... Não, o... O Jones é o ator e o Ray é o gajo que matou o Mark David Chapman. O Martin Luther King, né? O do John Lennon é o Chapman, Mark David Chapman, não é? Sei que é capaz, eu já não acompanho. O John Wilkes Booth, pronto. Pessoas com três nomes. Bom, e então... Vamos ver. Estávamos a falar do homem que... Portanto, o exercício da liberdade de expressão é o Papa diz uma coisa, eu digo que o Papa é atrasado mental naquilo que disse, o Papa, se tiver a ouvir... Sendo que atrasado mental não é um insulto muito fixe para se fazer. Mas eu gosto de dizer, adoro dizer, vamos, assim, vamos censurar. Vamos censurar. Eu digo, Papa... Estou eu a censurar. Não, filho da puta também não dá para dizer, porque é super... Não. Mas eu gosto mesmo das pessoas atrasado mental. Descontextualizar, a ideia de... Eu não associo sequer, não há um nome, eu já procurei, será que há um nome, será que isto é um problema que existe médico e tem um nome, outro nome? Atrasado mental é um bocadinho aquela coisa de uma amiga que foi, de uma amiga que foi trabalhar para Barcelona, está um bocadinho na hora de ir falar de Barcelona, numa agência de publicidade, e estava uma espanhola a explicar-lhe uma coisa que esta nossa amiga portuguesa não estava a perceber e pediu 10 vezes para explicar, e esta vez a espanhola escreveu furiosa e disse assim, você te nota a hora a menos? Porque eles notam-se que vocês estão uma hora atrasados. Até o atrasado mental neste sentido. E, ou seja, demoras uma hora a chegar onde as pessoas. E o Papa dizia isso, eu dizia, quem diz é quem é, isso é o exercício de liberdade de expressão. Que é uma pessoa dizer uma coisa, eu dizer, acho isso uma brutalidade, ela dizia, brutalidade foi o que o teu pai fez à tua mãe. É esse exercício, ou seja, eu contrapor ou não concordar com uma pessoa, não estou a retirar qualquer direito de liberdade de expressão. E isto nas redes sociais lê-se o tempo todo, o tempo todo. Não, mas se tu fosses, pelo que dizem muitos humoristas rico, portugueses... Rico, não estava aqui. Não. Se fosses pelo que dizem muitos humoristas portugueses, não houve tantos atentados à liberdade de expressão e são as pessoas mais perseguidas do mundo, porque às vezes as redes sociais bloqueiam-nos e depois são bloqueados. Isso eu não sei se existe, se isso é verdade, mas... Não, isso há de ser verdade. Se alguém denuncia um post de alguém que tem uma coisa a dizer preto do caralho, imagina, para dizer um insulto que existe. O Facebook tem nos termos de serviço que tu não podes dizer discurso de ódio ali. Isso é discurso de ódio. Não há maneira de essa expressão, que não me tens de repetir, não ser discurso de ódio. Sim. Pronto. E dentro disso cabem vários parâmetros. E há pessoas dizer, por acaso, agora lembrei-me de um contexto onde isso podia não ser eventualmente um discurso de ódio. Mas, sim, eu acho isso. Ainda que também vejo, há muitos humoristas e há esses que são tratados também de uma maneira que é um discurso de ódio em si mesmo. São ameaçados de morte, são ameaçados sim, de isso é tão absurdo como outra coisa qualquer, ou seja, não é, faz sentido, não é? Se fala assim. Sim, mas experimenta ser, pelo que sei, pela maneira como as pessoas reagem, uma mulher na internet. É. Mulheres na internet são acusadas, são ameaçadas de violação, são puta do caralho, não devias abrir baixo, a boca. Para baixo. Puta do caralho para baixo. Sim, é por aí, é esse tipo de coisa. Agora alguém mais vai virar a mim disso, que eu disse muitas palavras. Qualquer coisa que digam. O quê? Tu já não és ouvido. Claramente, acho que não. Não, porque a minha mãe não gosta de me ouvir. Tu também? Não. Não gosta de me ouvir. Não? Mas com o silêncio era só uma graça. Sinto que já não tens idade para te preocupar com isso. Não, preocupo-me muito. Tenho uma relação muito infantil com a minha mãe. Ok. Tu tens mesmo uns beats by Dre? Tenho, roubei a um amigo. Ah, roubaste, ok. São lindos, não são? Não gosto. Não gosto desse azul, sem ofensa. Ah, ok. É um azul meio verdejeira, para quem não para os ouvintes visuais, é um azul verdejeira e são uns... É de fato. Não, mas claro, ameaças à integridade física das pessoas nunca é fixe. Mas depois não... Esses mesmos humoristas, se calhar, recebem essas ameaças, não conseguem perceber que qualquer mulher na internet ouse falar, recebe esse tipo de ameaças. É uma coisa... Mas nem isso é consensual. Supostamente exemplo, normal. Sim, mas nem isso é consensual. Entre as próprias mulheres, vê-se... Eu tô, agora, mais até com os limites do humor, comecei a descobrir o mundo dos comentários do há muito humor. Pouco tempo. Não é aquela discussão... Sim, é uma questão... É uma questão. Mas, eu nunca falei de limites do humor na vida e às vezes sou acusado de... Falar de... Nunca falei de limites do humor agora, na vida. Mas... muito... descobri um mundo novo há cerca de 3 semanas, que é o mundo dos comentários, que eu sempre ouvia falar, que é o mundo dos comentários. Que já não estou sempre a fazer tanta coisa, ler comentários ou andar aí a ver coisas não. Mas não comentários que é? Tempo. Tipo jornais? Coisas de jornais não vejo, mas no Facebook vou ver uma notícia e depois ver ver, até dentro de uma relativa bolha, que é, são os amigos, os amigos, os amigos, os amigos. Nem sequer vou procurar as páginas dos jornais. E lê-se coisas inacreditáveis, ou que eu acho inacreditáveis. Lê-se coisas que, não sendo necessariamente... que são opiniões e, portanto, não têm nada que ser inacreditáveis ou não, mas que são falsamente suportadas por coisas que não se explicam. E é engraçado, fui acompanhando vários amigos e as várias reações de vários amigos a isso. Tenho um amigo que perde grande parte do seu tempo, ou ganha, depende do ponto de vista, a responder individualmente, com textos de 10 páginas no Facebook, a explicar porque é que aquilo é uma... contrapor, as pessoas estão a dizer. E tenho uma amiga que inventou uma fórmula que eu acho genial e que me tive a rir durante 10 horas, onde ela faz um copy-paste da seguinte frase, que é: não se importa de documentar essa sua afirmação. É uma amiga, se calhar, temos em comum. E então foi... tive a rir 10 horas a ver todos os posts e todas as respostas, onde para cada coisa que as pessoas diziam, como por exemplo essas histórias de os gigantes vivem não sei de quem, ou as crianças criadas por elas em casa, isso foi daquele post que tu fizeste sobre os ciganos? Não foi neste, foi noutros. Talvez não tenha feito isso também. Houve bastantes respostas tuas, sei lá, quando as pessoas eram os ciganos são isto e aquilo, sim. Que tu respondias de uma maneira bastante, direta, agressiva. Sim. É difícil não ser. Sim. É complicado, e por isso é que eu pensei: vou sair deste mundo, não quero esse lodo, não me apetece responder às pessoas, ler sequer o que as pessoas estão a escrever. Primeiro, por duas razões: pois já porque é uma perda de tempo, estamos só a embater-nos com pessoas que não vão forçosamente mudar. Por acaso, nesse post em particular, explicando um bocadinho. Às vezes escrevo uns posts mais a sério, e neste post em particular era sobre a maneira, a meu ver, injusta como a questão dos gigantes, porque há uma questão dos gigantes, quanto mais não seja porque as pessoas se fala disso e que é um assunto de campanha eleitoral, para mim, com a injustiça com que essa questão tem sido tratada. E tinha a falar da perseguição histórica aos gigantes, etc. Os gigantes. E eu tinha estado a ouvir um podcast, eu ouço bastantes podcasts, e tinha estado a ouvir nesse dia onde havia uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é, devido à natureza errante dos gigantes, forçada, que é uma errância forçada, vieram da Índia, etc., são o único povo de que há memória e que há história que não tem, para já, uma terra prometida, um lugar, nem de onde vêm, nem para onde supostamente vão, como todas as culturas têm, e não tem sequer um mito fundador. Ou seja, eles chamam-se ciganos porque foi crença comum que eles vinham do Egito, e portanto é uma derivação do egípcio, e é mentira, eles vêm da Índia, e se calhar nem todos os ciganos sabem dessa história. Ou seja, eles não têm um mito fundador. Qual era o podcast? Eu acho que ouvi no Staffy Chanel, provavelmente. Como se eu tivesse a concordar com alguma coisa, estava só a dizer. Não, e fiquei perturbadíssimo com aquilo e pensei: se isto é assim, perpetuar isso na maneira como são empurrados para uma errância ou para uma indigência, não, nem todos, quando eu digo isto, sim, eu não apetece nada que um cigano doutorado em química ou arquiteto esteja a ouvir isto e pense: não somos todos vendedores, não sei o quê. E, portanto, a ressalva, ou seja, a grande maioria, ou muita gente da etnia cigana vive empurrado para esta uma espécie de indigência. E depois também fiquei a pensar, mas esta questão, isso não há... Agora estamos a falar nessa série, mas é uma questão social só, porque os brancos ou os nossos ciganos que vivam nos mesmos bairros e que tenham o mesmo entorno social devem ser tratados exatamente da mesma maneira. Agora, não têm esta chatice nem a saber exatamente porquê. Aquilo disfarça um bocadinho mais, mas é porque são pobres e os pobres são maltratados. Os pobres, e claro que os pobres roubam, e claro que os pobres vendem coisas roubadas, e claro que os pobres... Não todos, obviamente, não é? Mas que... não conheço nenhum, nunca conheci um pobre, mas calculo, pela imagem que eu tenho dos pobres, que fazem essas coisas. Não. Mesmo todo o pessoal que trabalha lá em casa é pelo menos classe média, não contrata abaixo disso. Mas... é isso que eu acho. No fundo, a vida é muito triste. É possível que alguém tenha levado esta parte a sério? A parte séria que eu estava a falar. Não, eu por acaso vou. Eu acho que aqui ia dizer. E eu, quando fiz esse post sobre os ciganos, que era um bocadinho essa reflexão do. Não querem fazer parte desta. desta... Outras coisas que estão... Eu andei à procura de dados, porque incluí no texto, era um texto assim um bocadinho mais a puxar ao sentimento, o facto de ser completamente apagado da história. Os gigantes foram um dos grupos altamente perseguidos e exterminados durante o Holocausto. Sim, sim. Nazi. Que é uma coisa que não se fala, nós não aprendemos isto na escola, quer dizer, vocês não aprendem isto na escola, eu aprendi porque eu era numa escola melhor, mas há uma... Mas há mais anos do que e, eu. E depois, sim, há mais anos. E depois eu fui procurar os números, que eu ia dizer uma coisa que era, que tinha um bocadinho de ideia, que era percentualmente, que isto não é um concurso, não é? Mas percentualmente, até mais eventualmente que os deuses. É mentira, não foi só percentualmente, não foi mais, foi um grande número. E fui procurar e... Só começaram a ser considerados, portanto, só houve a admissão da comunidade histórica de historiadores e de estudados e sense, ou seja, de haver dados, no final dos anos 80. É que alguém se lembrou. Olha lá, e os gigantes? E eu estava numa reunião de historiadores, um disse, e os gigantes? E o outro começou a arrumar as coisas, a dizer, vem aí. Espera, tu fizeste duas vozes. Fiz as vozes? A primeira era o quê? A primeira era esta. Que é o quê? É uma voz que eu tenho dentro da cabeça e agora saiu sem querer. É meio cocas. É meio cocas. Eu tenho muitos amigos, não é bem o cocas, é o Egas. Ok. Aliás, é como me chamam os meus amigos de uma altura para trás, os amigos mais antigos, chamam-me Egas. Ok. Não como homens. Sim, mas eu não sei se o Ernie e o Kermit... Se é a mesma pessoa. Se era o Jim Henson, não tenho certeza porque eu conheço a mãe. Mas olha que também há um Stuffy Chanel só sobre o Jim Henson e outro só sobre os Merritts. Não, mas o. Não, o Rocés, mas nunca vi em inglês. Marretas vi tudo em inglês e portanto tenho um conhecimento melhor de vozes originais. Eu cheguei a ver o Rocés em inglês, mas só para. Eu vejo vídeos de observatórios. Só que é um material para ligar. Há qualquer coisa nos bonecos que me turns me on. Há um clássico do Paul Simon na Rua César, vi esse vídeo muitas vezes, mostrava ao meu sobrinho e tal. Há sempre um convidado... E há um que é o Herbie Hancock, a mostrar um sintetizador e um sampler e tal, às crianças, e uma dessas crianças é a Tatiana Ali, que depois viria a ser do Fresh Prince, of Bel-Air, e que viria a ter uma carreira a solo como cantora de R&B. E dá para vê-la em criança. E o... Conhece me conhece nessa base e não da voz de conhecer os personagens e as vozes dos personagens. Pronto, continuando. E a segunda voz era o quê? A segunda voz é a minha, é esta. Não. Fizeste uma voz diferente da tua. Fizeste. É essa só? Fiz duas vozes diferentes da minha? Fizeste. Mas além desta que não é a minha na vida real. Sim. Como sabes, eu não falo assim. Sim, claro. Não, são vozes que eu faço. Eu gosto de experimentar isso. Então vou só encerrar a história dos gigantes. E nesse post... há uma pessoa que comentou, obrigado por este texto, uma coisa qualquer, mudei a minha opinião sobre a maneira como eu vi este tema. E eu pensei, isto só aconteceu uma vez na vida no Facebook inteiro, e aconteceu comigo, com privilégio, e portanto nunca mais vou ler nenhum comentário, porque sei que isto nunca mais vai voltar a acontecer. Ou seja, aquilo que eu andava à procura nos comentários do Facebook, aconteceu-me, e não vai voltar a acontecer, nem a ninguém, nem nunca mais, mesmo que o Facebook dure mais mil anos. Nunca tinha acontecido isto. Nunca ninguém vai dizer obrigado por essa exposição, mudaste a minha maneira de pensar sobre este assunto. Não existe. As pessoas entra-se num debate onde eu não, mas isso é para não sei o quê, e depois as pessoas são realmente muito violentas e a escrita também proporciona isso e as pessoas fervem. E nós próprios, às vezes, que censuramos isso, mas eu leio lemos uma coisa no Facebook e ficamos irritados e não, sou idiota. É fugir desse mundo o mais rapidamente possível. A segunda razão pela qual eu não vejo, não leio os comentários e não respondo é porque eu não consigo fazer uma ligação direta entre cá. Não consigo fazer uma ligação direta, mas é só aí, porque eu já foi um grande. Aquelas pessoas na rua são assim, aquelas pessoas que estivessem no jantar em casa de alguém diriam aquelas coisas. Como eu não tenho acesso a sinal, eu não vou estar a responder a coisas fictícias, a avatares que as pessoas inventam. Não sei, mas há aquela ideia de que... Tem mais que nazis eram excelentes pessoas. Podias ter um vizinho nazi e era tipo, ele era a pessoa mais simpática do mundo, mais prestável. Precisavas de azeite, ias lá pedir, dava-te sal, convidava-te a estar lá em casa, tratava-te como um rei, etc. Isso é uma ideia que existe, que os nazis eram as pessoas mais simpáticas do mundo. As pessoas são muitas coisas, é uma coisa que eu tenho tatuada nas costas. As pessoas são muitas coisas. É mesmo. Tens mesmo isso tatuado nas costas? Tenho muitas frases tatuadas nas costas e essa é uma delas. Mais? Tenho... Agora não, tinha que ir à casa, já não lembro da parte delas. Tenho a vida é muito isto também. Tenho uma frase que gosto muito, que é... Carpe diem. Longtemps je me suis couché de bonheur, que é a primeira, a linha... Como? Longtemps je me suis couché de bonheur. Falas como francês. Espera. Vou dizer em português, então. A primeira palavra. Longtemps. Okay. Há muito tempo, antes eu costumava deitar-me cedo, que é a linha da primeira frase do Em Busca do Tempo Perdido. E é uma frase que resume a minha vida. Mas espera. Muito. Vamos. E depois é uma referência à Highbrow, não é? Mas tu leste todos? Li até ao terceiro. E percebi que não vale a pena ler mais porque o resto. Não, o resto é um bocadinho como aos filmes do Sharknado, não é? É tudo igual. É sério? Nunca ninguém leu os 7. Tenho para mim com o Proust. Espera. Há pessoas que já foram convidadas deste podcast que admitiram ter lido todos os volumes. Os 7? Sim. Não, admitiram ler o tipo, dizem sempre. Eu li os 8, eu li os 8. E são, na verdade, são um casal. Eu acho que o próprio Proust, quando acabou de escrever, tens que rever a tua própria obra. E ele reviu até ao quinto e disse que se foda, vai assim mesmo para o editor. Isso claramente aconteceu. Sim, isso aconteceu. E ele não reviu aquilo tudo. Isso não acredito, mas acredito que pessoas tenham lido aquilo completo e há pessoas que já vieram este podcast e disseram que leram aquilo. Mas sempre, eu acabei de dizer que era o rei da... Não, há uma pessoa... Eu sou neto do Chá da Pérsia, não sei se tinha contado já isso. Do Reza Palermo. Há uma pessoa que já veio este podcast várias vezes que até fez uma peça baseada no... A sério? Então pronto, no livro. E tu disseste, foste tu... Não, foi por isso. Sim. Eu acho que... Não quero lembrar-me mal da história, mas ele, supostamente, começou a fazer a peça para ter uma desculpa para ler os livros, para ter uma justificação para ler os livros todos até ao fim. E ele começou a fazer a peça antes de acabar de ler. Foi o Gonçalo Waddington. Sim, é possível, então. É possível, sabe? Talvez. Epá, eu lembro... Eu sempre esta... Eu nunca digo que... Eu lembro de estar com ele enquanto ele estava a ler e quando ele estava a preparar aquilo. Ele estava a ler aquilo. Já leram aquilo. Aliás, até devo dizer... sem querer fazer name dropping, que a tradução portuguesa é do meu padrinho de batismo, que eu sou católico batizado e, portanto, é uma pessoa da figura que é muito importante para mim. Quem é? O Pedro Tamer, que é o tradutor. É teu padrinho? É padrinho mesmo. Estás mesmo a falar a sério? Estás a gostar? Não, completamente. Há muitas coisas que tu dizes, não, claramente não sou a sério. Okay. Que fez várias traduções importantes. Eventualmente o nosso maior tradutor vivo. E é por causa disto que tu és tradutor? Não, mas devo dizer que... E ele é poeta também, é um grande poeta brilhante, que eu gosto muito. E tinha muitas conversas com ele, sobretudo mais pequeno, quando era mais novo, 12, 13, 14 anos. E tinha conversas que me enriqueceram imenso e há muitas coisas. Deixaram uma marca em mim, já porque era uma figura que eu tinha quem gostava particularmente. E ainda por cima, sendo teu padrinho, tinha-te dado prendas boas todos os anos. Ah, sim, dá. Sempre coisas ótimas. Que é a única coisa, acho que é basicamente a única coisa para que serve um padrinho, se ninguém... E li as coisas que eu escrevia, porque eu escrevia coisas, e ele era simpático e bem educado, não é? Escrevia coisas muito bonitas e coisas muito bonitas, as coisas que eu escrevia. E deu-me conselhos para quem escreve e para quem... Porque eu queria ser escritor desde criança. Logo a seguir a Rico era escritor que eu queria ser. E deu-me conselhos... ótimos. E profundos, ou seja, não é um conselho de género. Dá um exemplo. E se o bom para escrever é comprar-se uma caneta. Até porque ele, como quem o conhece, sabe que ele não fala assim. E essa voz era o quê? Esta voz é a minha voz imitada. Não. Isso é a voz do Egas, mas não foi a voz que você acabaste de fazer. Essa foi diferente. Foi diferente. Eu tenho essas vozes. Acho que as pessoas em geral conseguem fazer várias vozes. Eu não? Não. Só consegues fazer essa? Não, são conselhos muito íntimos. Pronto, só tenho estas duas, acho eu. Pronto, ok. Olha, 4. A gente passou. Mas, passando à frente. Era só para fazer este name dropping. que eu tenho... Não, mas não disseste nenhum dos conselhos que eu te perguntei. Não, são conselhos completamente pessoais. Eu agora vou ensinar às pessoas. Claro, ensina às pessoas. Tamen, como é que se escreve livros. Nem todas as pessoas nasceram com padrinho. Se tivessem nascido, não precisam padrinho, nem sequer é a mesma coisa de lá. Se tivesse nascido com a tua avó, se tivesse tido a mesma mãe que tu, isso é uma coisa. Agora, padrinho escolha, os pais escolham, para o caralho. É verdade. Não foi ele que escolheu ser meu padrinho, não é? Foi a minha mãe e o meu pai, completamente conscientemente, que percebes que é o nosso amigo mais rico. Estou a brincar. A poesia sempre enriqueceu. Não é? A poesia sempre enriqueceu as pessoas. Não, mas ele fazia outras coisas. Não era a profissão dele. Sim, mas não obstante, a poesia sempre enriqueceu. A poesia enriquece. Em todos os estilos literários, penso que a poesia será que mais enriquece. Sim. Nós não temos muitos escritores ricos, mas poetas ricos são praticamente todos os chulos da vida. Cada vez que passa a Adília Lopes no seu... Naquela escolta de Rolls Royce que ela tem, que ele em ouro. E é terrível, e quando é aquela época em que as editoras estão a disputar os poetas, é terrível. Sim, quando fecham o espaço aéreo de Lisboa, para ela dormir, da meia-noite às 8 da manhã, que é quando ela gosta de dormir, tudo pago para ela, só com o dinheiro dos livros. A poesia tem essa... Não, as editoras, quando vão buscar os poetas... Ah, sim, andam sempre à chapada a ver quem é que consegue o próximo livro... Sim, Pai, são quantias mesmo pornográficas, de pessoas normais. Adiantamentos de milhões. Pai, é terrível. Eu não sei escrever poesia, por acaso. Mas é pena. Pai, não é difícil, arranjar um dicionário de sinónimos, de rimas, está feito. Rimas sem fazer. Rimas sem fazer. Mas são tudo a nível de coisas de Santo António, aquelas coisas do... Escrever este poema deu-me muito trabalho. Para o próximo ano vamos até. É o meu nível de poesia. Mas tenho. Mas há coisas muito giras a fazer. Agora foi outra vez assim um bocadinho em personagem fixe. Há montes de coisas muitas giras e há imensa gente a fazer. Escrever coisas que eu gosto mesmo. Tenho lido coisas. Pois é? Sim, quem? Nomes? Não são nomes, como sabe, os poetas são sempre household names, toda a gente sabe. Mas é mesmo por aí que é importante tu dizeres os nomes, não é? Vocês podem procurar. E procurem. Chama-se Marta Navarro e tem vários livros publicados. Sobretudo são pessoas que geralmente abrem as suas próprias pequenas microeditoras, que é o caso. Ela tem uma editora chamada. Ela com outras pessoas. Chamada A Tua Mãe, e publicam e há, quem tiver interesse em saber, há imensas pequenas editoras que fazem isto, e há feiras e coisas de poesia, coisas que eu não frequento só pelo nome, feira de poesia. Claro que nunca. Vida. Mas mandam os livros para casa, não sei o quê. E há coisas mesmo muito divertidas e... As coisas podem ser também divertidas, não precisam de ser boas, que é o caso da poesia desta minha amiga. Brinco. Que maldade. Brinco. É mentira. Não, eu tenho um amigo que tem uma editora de poesia, já bem, que é um podcast. Que é a Língua Morta. Como é que vinha vestido? Não me mais lembro. Mais para não me lembro. Não me lembro. Não me lembro. Mais para o Arrota-se um bocadinho. Percebe-se que não é pá, estás a usar dinheiro. Roto. Não, roto não no sentido de... Eia, que mau onda! Não no sentido de... Eia, que terrível! Não no sentido de... Só dizia, não no sentido de panasca. Roto no sentido de pobre, miserável. Eu gosto que há muitas dessas expressões que eu já não lembrava que se usavam quando era miúdo. E que vi... Há uns tempos vi uma usada em comédia, que era rabeta. Rabeta. Não acho graça, a expressão é estranha. E roto também. Roto acho graça mesmo, francamente. Roto é terrível, porque faz parecer que, tipo, ele é roto, porque... Sim, acho que é mesmo isso. Porque entram... Estás a perceber? Mas mulheres... Está a fazer um gesto... Não, mas mulheres... Estás a perceber? Mulheres já são... Já é assumido que são rotas, estás a perceber? Um homem ser roto. É que é, além de homofóbico, é misógino, estás a perceber? Sim. Eu já pensei muito sobre a expressão. Roto, sim, também é roto como as mulheres. Eu também já. A expressão devia ser. Ele também é roto como as mulheres. Já pensei muito na expressão roto na vida e eu acho que a expressão roto virá daí. Talvez. Mas eu acho que graças à sonoridade é gira, ele é roto. Ele é roto. Não, o meu avô é roto. Eu acho que fica só bem. O meu avô é roto. O namorado do meu avô é roto. Sim. São... Não me sou bem ao ouvido. Isso já está a entrar em coisas que é da minha avó. O pai da namorada da minha avó é roto. Sim, sou bem. Espera, mas isso, o namorado do meu avô é roto, já estás a entrar em considerações sobre quem é claro, ativo sim, e possível. Sim, sim, sim. É um bocadinho aquela coisa do... Que há uma piada, que há uma... Gostei muito de conhecer o teu avô. Pá, esquece, ele é passivo. Que é uma coisa que eu digo muito aos meus amigos. Por acaso, já não tenho... avós. Já morreu. Mas muito divertido. Sim, amanhã, hoje, não pude gravar ontem, porque tinha o enterro do namorado do meu avô. Mas sabia que isto faz rir, estás a ver com isto, és super preconceituoso. Estás-te a rir porque eu disse somos o enterro todos. Do namorado do meu avô. Somos todos. Não somos todos, não. O meu avô não é. Não. E ainda por cima, agora se eu te disser não, para não. Provocar ainda mais o teu que é que eu me estou preconceito, a que o namorado do meu avô era 30 anos mais novo que o meu avô e mesmo assim morreu primeiro. Mas porque era roto, claro. Morreu com aquela doença dos rotos, vá. É só eu tenho de explicar porque é que eu me estou a rir. Neste caso estou-me a rir porque nunca esteve em questão de tu vires ontem. Ah, sim. É só isso. Não quis isso, que é tipo, tu agora sempre pôs na mesa. Sempre pôs. Por que não foi ontem? Hã? Por que não foi ontem? Não sei. De motivo nenhum? Ok. Se calhar foi eu que disse. Sim, disseste terça-feira. Ah, ok, pois. não, ontem. Ah, já sei, eu tinha uma coisa para fazer ontem. Ok. Tinha de fazer uma reportagem ontem, desculpa. Foi giro? Para falar sobre, queres falar sobre isso? Pá, fui ao Barreiro ver um ensaio do primeiro concerto do Outfest. Correu bem? Sim. Os ensaios correm sempre mal, não? Não, foi divertido, foi numa igreja, no Barreiro e tal. Se aqui as pessoas podem ler. O Barreiro agora hoje, já não hoje, é hoje. Uma câmara... Barreiro não sei se é uma câmara, não é? Barreiro... Eu acho que agora é PS. PS, não é? Era CDU e passou PS, acho. Sim, eu. Acho que é daquelas câmaras que era tipo Almada, desde, desde o 28 de Abril. Uhum. Sim. As pessoas poderão ler no jornal de hoje, hoje é quarta-feira, poderão ler o que eu estive a fazer. Ah, sim? Ok. Então queres falar sobre isso? Não, estou só a dizer... Não, eu gostava que falasse. Há de ter saído, não é? Nós estamos... Terça-feira à noite a gravar isto. Sim. E amanhã logo. E sai quarta-feira. De manhã logo. E portanto já terá saído o jornal, não é? Sim. De quarta-feira. Sim. O público de hoje, não é? Hoje, quarta-feira, tem essa coisa que eu estive a fazer ontem, por isso é que não foi ontem. Ok. Por isso é que eu me estava a rir, porque. Vem na não capa. Hoje porque... Não deve vir na capa. Estou a falar de outra coisa. Acho que claramente não. Estou a brincar. Este faz-me. Bem, não vou dizer nada. Não, lembrei-me de uma coisa. Eu acho que na capa só veio quando eu fiz o obituário do Jerry Lewis. Okay. E depois vinha. Gostas dele? Na última página. Não sobre sou isso, uma eu... fã dele. Pois. Não, não, mas o obituário foi obviamente muito respeitoso com ele, obviamente. Eu acho que é daquelas figuras... Eu gosto dele, eu acho que ele era um ator inacreditável e um ator de comédia inacreditável. Eu adoro no King of Comedy, acho que ele... Não é uma gente, é uma comédia mais física que não... Ele é inacreditável do King of Comedy do Martin Scorsese, que é dos meus filmes favoritos. Mas é uma provavelmente figura... sempre. E o meu filme favorito de Scorsese. E ele era inacreditável nesse filme. Pronto. Não, mas estava a dizer que o obituário vem... Pá, pelas vicissitudes da paginação daquilo, vem... Enganada. Um erro de paginação e vem na capa. Não é erro de paginação, é tipo... Aquilo era a parte de trás do jornal e vinha obituário Rodrigo Nogueira. Vinha assinado, estás a perceber? Ah, e parecia que eu é que tinha morrido. Tinhas morrido? Ótimo. É divertido. Ótimo, olha, ficaste todo contente. É giro. É muito divertido. Não, mas ias dizer qualquer coisa e disseste, ah, não, já não vou dizer isto. Não, não tinha, era uma nota de pé de página. Faz uma nota de pé de página. Não, lembrei-me como tal, de repente parece que estava a fazer perguntas a ti, lembrei-me de uma entrevista que li há pouco tempo, não, sei lá, ali nesse tempo, da Lauren Bacall. Que tinha o pior feitio de Hollywood. Ela já morreu, certo? Já morreu. Ah, ok. Pronto. Eu lembro que ela apareceu tipo nos Oscars há uns anos e depois... Sim, depois, ela ficou... Muito... Ai, então ainda viva. É viva. Ela morreu. Pouco depois ela morreu. Velha, não, pouco depois ela morreu. Tipo, uns meses depois ela morreu. Vi na algum lado e pensa... Esta entrevista que é a última que ela deu à Vanity Fair, uma entrevista super interessante. Eu acho que eu li isso. Sim, vale a pena. Já não me lembro. Vale mesmo a pena. Ela, e conta-se ali umas histórias e acaba com o repórter que estava a entrevistar. Isto está online, se procurarem a Lauren Bacall, Vanity Fair, se souberem escrever. tanto Lauren Bacall como Vanity Fair chegam lá no Google. Se quer é mais fácil se disseres Lauren e não Lauren. Lauren Bacall, Lauren Bacall. Sabes uma curiosidade sobre ela? Não estava a dizer para as pessoas perceberem. Não vais com certeza correr uma curiosidade em sobre ela. Diz. Ela é prima direita de Shimon Peres. Os pais eram irmãos. Sério? Sério. É giro. Aliás, o apelido dela é Peres. Peres, por acaso. Não, isto não interessa para nada. E ela tinha tão mau feitio. Ela morava no Dakota Building, que é aquele prédio histórico, onde o John Lennon foi morto, onde o Rosemary's Baby foi filmado. Onde o Leonard Cohen. Viviam o Boris Nikoff também, uma série de gente. O Nureyev, aliás, o Boris Nikoff. Leonard Cohen e. Vi lá em Message. E curiosamente, o consulado. Não, Chelsea, estou a confundir com o Chelsea Hotel. O consulado português. O Estado português tem um andar no Dakota Building, que é uma coisa engraçada. O consulado português em Nova Iorque fica no Dakota Building, ou pelo menos a residência do consul. O Estado português comprou nos anos 70, imagina, uma coisa estava. Mais devia estar mais em conta e comprava. Não, mas é normal que eles comprassem o quê? Uma barraca na New Jersey, não é? É o consulado de Portugal. Também não somos, ainda não somos. Agora ainda não dá para dizer nenhum país para não insultar. Vou dizer da CPLP, que é para ser uma insulta. Também ainda não somos a Guiné-Bissau, não é? Ainda podemos ter um consulado em Nova Iorque, no Dakota Building. Não, mas nos anos 70, Nova Iorque estava falida. Sim, o andar deve ter sido barato. Bom, e então, ela diz no fim, depois de uma entrevista longuíssima de várias páginas, ela vai lá à porta, despede-se dele, e furiosa, lembra-se da última coisa e vira-se para ele e diz assim: ou sei lá, você é que não me conta nada da sua vida. Vá, jornalista, que eu acho que é assim, maravilhosa. E estava a acontecer um bocadinho esta coisa: óbvio, não contaste nada da tua vida. O que é que andas a fazer ultimamente? O que é que tu andas a fazer ultimamente? Promove aí as tuas coisas nesta. O que é que ando a fazer? Estou. Neste final de. Vou promover as minhas coisas. Espero que não tenhas dito nada disto ao ouvido. Não, fui por acaso muito mais evasivo, porque na altura as coisas não estavam tão acesas. Bom, então estou. Já a ensaiar, não eu a ensaiar, porque não sou encenador. De uma peça que escrevi com o Pedro Penin, do CCB, com a Companhia Maior. Uma peça muito fixe e que tem muito a ver com muitas coisas que falámos aqui e que eu aconselho toda a gente a não ir ver. Não, a ir ver. A Companhia Maior, para quem não sabe, é uma companhia formada por, não sei se aquilo tem um limite de idade propriamente, mas são senior citizens, portanto, pessoas com mais de 70 anos. 70? Mais de 70. Não é a partir dos 75? Não sei, não tem meio que dá, mas a maior parte, a nível de idade, são mais ou menos 90, 100 anos. É a média. Estou a brincar. Mas tem sido uma coisa. Os ensaios começaram ontem e está a ser uma experiência muito gira. É uma peça que eu acho que vai ficar nos anais. Não se pode dizer anais também? Não se pode dizer anais? Tu é que riste. Tu é que triste, foi tudo. Está a ficar uma coisa muito interessante. Foi tudo autoimposto por ti. Autoimposto. Estou também a preparar uma espécie de uma estreia, eu não sei muito bem, mas na parte online, nas ideias que eu queria, como se fosse uma web series, isso ainda meio em formação. Não sou só eu, sou com um grupo vasto de amigos. Eu ainda vou fazer mais. E pronto, é isto. Tenho a minha crónica na revista Sábado, que eles pagam-me, já soube, não convém dizer isto, mas pagam-me cerca de o dobro do que pagam a um cronista normal, por exemplo, a Chico Pereira, que está a receber neste momento metade do que eu recebo, mas também tem um terço dos views, dos page views, e portanto é bem feito. E de resto, faço as minhas páginas no Facebook e estou a escrever um livro, uma página nova. Tenho, agora fiz uma página chamada Dates from Hell. Diverte-me fazer. Eu tenho OCD e não sou bom da cabeça. E porquê é que eu tenho 13 páginas hoje em dia? É a minha é a arrumação, ou seja, visto ter tudo na página que eu faço. Eu digo muito, ou seja, que é uma coisa completamente. Ouço-me e depois acho completamente dimo, está sempre a dizer. Sabes que não precisas de ouvir isto? Eu não ouço nunca nada. Ah, tenho okay. Auto-radiofobia. Não consigo ouvir nada. Acho que toda a gente tem auto-radiofobia. Não, há pessoas que ouvem ouvir a sua voz. Eu não passo toda a gente odeia ouvir a sua própria voz. Eu não consigo mesmo. Eu tenho reações tipo, começo a entrar em histeria, parece uma mulher ou um homossexual. Sim, não é? E... ou pior. Bom, não sei se há pior. Não consigo lembrar de nada pior do que um homossexual ou uma mulher. Também, mas fico assim. E pronto, é isto, as páginas do Facebook. E arrumo-as. Estes desenhos é para ali, estes desenhos é para ali, estes desenhos é para ali. Se calhar um dia vou tentar fazer uma coisa... Tenho um sonho de pôr aqui tudo junto. Por exemplo, fazer uma coisa tipo um blog, ou uma coisa como se chama, um web site, aquelas, onde eu pudesse pôr os desenhos todos arrumadinhos. Não é por nenhuma razão, mas era para eu arrumar as coisas. Mas estás a dizer um novo livro? Sim, estou a escrever um romance. E pus aspas, fiz umas aspas, fiz uns espelhinhos. No ar? No ar, deixa lá. Que é uma coisa um bocadinho... Eu escrevi um livro que saiu no princípio do ano. De um policial? Um policial, sim. É um fake policial, que eu uso como uma desculpa para dizer uma data de estupidezes, que se chama o Inspetor Acidental, e que podem adquirir online, na FNAC, no último, onde comprem habitualmente os vossos livros, se é que compram habitualmente livros, sim. Na FNAC, não sei. E é um livro que é sobretudo o que eu posso dizer desse livro é que é barato, portanto... Comprem e leiam se quiserem. O outro que eu estou a escrever, se quiseres falar um bocadinho mais a sério sobre isso, é uma coisa mais séria. Não. E é o início, vai-se passar em Amsterdão, onde eu passei uma parte muito importante da minha vida. E não sendo. Todos os livros são autobiográficos, não é? Não é claramente autobiográfico, ou seja, eu não sou nem o narrador, nem o personagem principal, a gente aparece de outras maneiras nos livros, que é meu exigir. E estou a gostar muito de fazer isso e estou cada vez mais a achar que é isso que eu quero fazer da vida, ou seja, escrever, estar-me fechado numa torre, escrever e fazer outras coisas. É bom que tenhas descoberto tão cedo o que é que queres fazer da vida. Sim, acho que aos 20. Nasci em 86, fazer 21. Eu disse que era há bocado disseste 96. 96, sim, agora estás a dizer que aconteceu a minha data de nascimento. A minha mãe nasceu em 86 e o meu pai, que é também meu avô, nasceu 20 anos antes. A tua mãe que nasceu te deu à luz aos 10 anos. Mas eu mostro-te uma fotografia da minha mãe e não dirias que a minha mãe tem idade. A minha mãe parece que tem pai a minha, 40 anos. É aquilo que se chama MILF, não é? Bom, olha, foi um prazer falar contigo outra vez, João. Obrigado pelo convite e pelo que acabámos de ver, que espero que saibas que vais tu pagar. Beijinhos. Obrigado. Obrigado. Diz adeus às pessoas. Adeus, pessoas.